Doa Rio Salvador, boa noite, Oxané 6313, canal da 10. Oxané 6313, tem autorizado pouso pista no 0, vento no 20 graus 109, ajuste no 0 no 2. Pouso autorizado no 0, 10, 12, 6313. Positivo. Só para informação, o 6313 passou o externo indicando 1.400 pés. Ah, tá ok, 1.400 pés. A gente vai entrar em contato com o controle aqui, grato pela informação. 1.400, gente. Obrigado. Seu Salo Paulo Lumea, pode prosseguir o seu táxi via taxiway Alfa Juliette para o gate 01. Alfa Juliette 01, 6313. Tá, você me escuta? De 6747, me escuta? Escuta. Puxa, chama a torre 118.6, por gentileza. Chama lá, obrigado. Portugal 09, you clear descent to 2000 feet and clear to intercept the final approach. Clear 2000, intercept the final approach, Portugal 09. 3662 da TAN, chama Centro Recife, 12545, alternativa 12685. 12545, gente. Portugal 019, final approach. Portugal 019, complete final approach, contact tower 118.6. 118.6, confirm. 118.6. 118.3, at Portugal 019. Portugal 019, final approach with you. Portugal 09, traffic and sights clear to land, runway 10, Indy 100 degrees, 109, altitude 1012. Clear land. Portugal 019 on the ground at 25. Clear taxi by taxiway Alpha and Juliet, gate number 11. Maintain my frequency. Alpha Juliet 11, Mountain Africa, Portugal 019. Salvador, boa noite, o F-6747, está no portal 5, solicita puxa e acionamento. Boa noite, no gate 5, aguarde para iniciar. A sua escuta. Acionamento, marcha lenta, aguardando a autorização para o puxo. Afirmativo, na aeronave é um Airbus Air Portugal, após a passagem do mesmo retaguarda, autorizado puxa, porte para o táxi. taxiway 647, 140 a bordo, quatro horas de autonomia, alternativa, conduzindo. Copiado, confins, 4 horas, 140, autorizado, táxi em frente, segunda à direita, via Índia, reporte, ponto espera, pronto para decolagem. Então, em frente, segunda à direita, na Índia, ponto espera, vai reportar pronto para decolagem, 740. Sim. Falou, boa noite, essa é a minha zero, informação é alta, para... Xené 63, no lugar, boa, mantém escutando a retribuição. Xené 63, no zero, foi feito o DLA, se foi feito para que horas, confia. Deixa eu dar uma checadinha aqui, qualquer coisa eu chamo aí, só um minutinho. Está pronto para decolagem. Objeto 6747, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 100 graus, 08 nós. Entrando ali, decolando 10, 7. Boa noite. Xener 6310, torre. Prossiga já. Que a gente chegou aqui, foi feito um novo plano para 0035. Pronto para cópia? Prossiga. Autorizado Recife, nível 350. Decola pistola 0, curva à esquerda, saída Fuca, transão Caju. Frequência do controle 119.35, código transponder 5441. Aerovia Aparecida 58, confirmando. 350 para Recife, na 10, curva à esquerda, Fuca, Caju, Aperuíce 358, 1935. 541 é o transporte. Ok, só confirmando a aerovia, Aperisque 58, né? Para acionamento táxi. Aperisque 58, fora para táxi, 63. Webjet 6747, decola 38, controle 119, decimal 35. Controle 1935, boa noite, Web 6747. Boa. Salvador, boa noite, Web 6747, cruza 1500 pés, autoriza da presente proa de Arbor. Jet 6747, contato radar, saída Arbor, sobe a 360, vigilância. Acessão 360, subida Arbor. Alguma chance de voar direto posição Arbor da presente? Negativo, mantém a trajetória devido às altitudes previstas em cá. Aeronave aproximação, chegada mais. Vai prosseguir na subida, Web 6747.